na cabeça. Vão, desce todo mundo do carro aí. Põe a mão na viatura. Cadê o documento? Ô, coronel, achei um CD meio suspeito aqui. Os caras se batendo até rap, meu. Aí, molecada, aí, é o seguinte: se esse CD aqui tiver falando mal de polícia, todo mundo fudido, vai todo mundo aí. Xiii, isso mesmo. Cochichado no knock-talk, engatilhar as Glock, já vem nos robotalk. Motherfuck, uma decepção, uma falta de educação. Dizer que o Pira Puro é um time de facção, forçando a discussão, só pra me ver trancado. Se quer pegar ladrão, pegou o cara errado. Sou desorientado, famoso pau mandado. Verme sem futuro, ignorante, atrasalado. Relaxa, neguinho, que isso já virou rotina. Se não mete um converseiro, então paga a propina. No beco, na esquina, no posto de gasolina, onde o consumo predomina, eles ficam que nem imã. É um moleque fardado se achando dono do mundo. Paga pau pras minas, acelera os vagabundo. Isso me deixa puto, mó constrangimento. Vai, muda a cabeça, documento. Puxa aí meu DVC, sem neurose, sem deprê. Que eu tô indo pro rolê, não tenho tempo pra perder. E não me leve a mal, me libera, tô indo embora. Tem um show agendado lá na quadra da escola. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. Os loucos tá com fogo, Zé Polvinho deu sinal. Apague, moca, baga, que nós vai tomar geral. Na selva de pedra, quem sobrevive aos fortes. Vem pra botar terror, lá vem os tiros. Corre. Mostra 12 fazendo pose, deixando rastro de morte. O barulho da madruga é de fuzil. Versus Glock programado pra matar. Tiro no alvo é seu hobby. Entre o fogo cruzado, escuta alguém gritar. Recorde! Tortura, humilhação, aí não, sangue sobe. A molecada assiste tudo, os inocentes sempre se fode. Mano, fica de porre, cuidado, não é só com a cirrose. Faço mal, é coronhada pra depois tomar glicose. As minas de esquina toma tapa e leva choque. Se te pega com a vaga, vai ter que mastigar em mole. A pressão assalta banco, joalheria e carro forte. Comentário é de milhões, mas só a metade que foi pro cofre. É golpe, cê tá ligado? É itio, ninguém é Loki. Onde tem mina de ouro? Dos homens chove. Mão na cabeça, ladrão.